Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem aniversariou o dia 14 próximo passado foi a gentil funcionária da Lavic Imóveis, dona Sara Remy, que na oportunidade recebeu de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lavic Imóveis, todas as felicitações pelo River. Mas vamos com música nesta manhã. Vamos sim. Nós vamos atender senhor Rui Chaves, que reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Ele está em sintonia com a nossa 107,9, a Rádio USP de Ribeirão Preto. Ele gostaria de ouvir com o conjunto vocal Demônios da Garoa, do Valdir Acevedo, a composição Marcha de Espera. Edu da Gaita, talentoso e saudoso. Edu da Gaita, que foi musicista da Rádio Nacional do Rio, Edu da Gaita, aqui com Léo Perac e seus músicos. Edu da Gaita executa do Geraldo Vandré Disparada, Calbi Peixoto, gravação antológica dele, início de carreira. Calbi Peixoto com Lírio Panicali e seus músicos. Calbi Peixoto canta do Maestro Portinho, Superstição. Sempre alguém que espera o amor de alguém. A primavera espera a flor que vem. Vem brasileiro, profissão pedreiro. O Pedro espera pra pegar o trem. Toda a galera espera o gol nascer. E pela vida cada qual tem seu querer. Na minha dança cheio de esperança, fiz você meu sonho, sem saber porquê. E não me diga que o amor já era, que eu viro fera se perder você. Lá no universo do amor, uma luz apontou, uma estrela perdida. Foi astronauta pelo espaço ao léu. Meus braços encontrei meu céu. Ah, no universo do amor, uma luz apontou a razão de uma vida. Eu quero amar você pra todo sempre, amém, sem esperar por mais ninguém. Eu quero amar você pra todo sempre, amém, sem esperar por mais ninguém. sempre te amei e desejava sempre, sempre te adorar. Mas nunca imaginei que de repente o nosso amor fosse acabar. Procuro em vão a causa, o motivo, mas não acho explicação. Por que tantas paixões, tantos amores se desmancham sem razão? Quando o retrato juntinho uma vez nós tiramos e teu lencinho guardei, sem querer nós brigamos. Coisas banais são mistérios da superstição, coisas que podem causar uma separação. Uma vez nós tiramos e teu lencinho guardei, sem querer nós brigamos. Coisas banais são mistérios da superstição, coisas que podem causar uma separação. Quem matou nosso amor foi a superstição. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos com música nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. Dona Elvira Nunes, pela vez primeira conosco, ela também reside em Ribeirão Preto, está em sintonia com a nossa 107,9. A Dona Elvira Nunes diz em seu e-mail que Ribeirão Preto também acorda ao som de um jardim, um coreto, música e a saudade. E para ela, Carmen Miranda, saudosa portuguesinha, que fez sucesso aqui e lá nos Estados Unidos. Carmen Miranda cantando do Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá. Tudo isso para Dona Elvira Nunes, que reside em Ribeirão Preto, que está em nossa sintonia. Ainda ela queria ouvir com o saudoso cantor Gilberto Alves a melodia que tem assinatura do cidadão samba, pianista saudoso, senhor Gosto Que Me Enrosco. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico deixa que se alimenta, que tá comendo umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico deixa que se alimenta, que tá comendo umas minhocas no fumar. Mas por favor, vira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Vira esse tipo de cara em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode brincar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei ao bicho para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é bom. alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpa. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpa. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o pulpa inteiro. Tira esse tipo de chato, se matando meu pulpa. Se tanta coisa que ele pode finitar, eu já assisti. Tu para ver se conseguia. Eu tenho alguém que para ver se ele comia. Eu tenho um gato, um espantalho, tá com, mas ele acha que o pulpa é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpa. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer uma ginha pra não fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpa. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer uma ginha pra não fumar. Por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cabe, se matou na fubá, toda essa coisa que ele pode finicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, porque eu fiz para ver se ele comia. Eu tenho um gato, um espantalinho, essa pão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo na fubá. Tico-tico tenta que se alimenta, que tá comendo uma ginha pra não fumar. Tico-tico tenta que se alimenta, que tá comendo uma ginha pra não fumar. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco e ouvi dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela que a mulher é parte fraca. Nisto é que eu posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é bem capaz de roubar. Dizem que a mulher é parte fraca. Nisto é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é bem capaz de roubar. Gosto que me enrosco e ouvi dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza,